Quebec, gol 924. Solo Salvador, TAM 3283, tá no gate 7, pushback é TAM aberto. TAM 3223, aguarde. Vai aguardar tráfego da companhia passar a retaguarda no táxi e após iniciar o pushback, TAM 3223. Confirmando 3283. Aguarda passar a jornada da companhia. Oceaner 6141, Lebron. Oceaner 6141, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, guarda, está de olho, 6141. Boa tarde, Oceaner 6213. 52, corredor Axé, controle 1208. Oceaner 6213. Aqui consta que já recebeu a autorização. Tá ok, então. Obrigado. Localizador 4-1-1-1. O que o Lynch já avisou com o campo? Solo gol 1600 para pushback e acionamento. Sim. Ué, Dan. Iniciando no 7-3-2-3. Sim, tipo. Alfa. De novembro, Alfa, prossiga. Autorizado o corredor Axel no meu pé. Firmo, corredor Axé no meu pé, transfere agora o controle em 1208 em Dinovember Alfa. Corredor Axé a mil pés, 1208 no controle em Dinovember Alfa. 2116, decolou 54, controle em 1208. 208, 3216. Gente, uma boa tarde, Bravo Kilo Índia. Colado 3216, sub e mantenha 370, saída Momo, Momo 370, quando possível direto Momo. Desculpe, quando possível direto pro aqui. E aguarde coordenação. Controle Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu Índia November Alpha, decolou na 197 na sua escuta. Quem chamou o controle? É o Papai Romeu Índia November Alpha, decolou da 197. November Alpha, corredor Axé, meu pé, já pode falar da barra. Corredor Axé, no meu pé, reportará no através do farol da barra, o Índia November Alpha. Essa estimada é de 10 minutos para nesse pushback, já temos 3 aeronaves para sair do pátio. E aí eu dependo desse setor para o táxi dessas aeronaves. Vai aguardar aproximadamente 10 minutos. Ok, da nossa tua escuta para aprovação do início. Com 3-4-4. Chanel 1-4-1 no visual com o tráfego da Gol pushback do gate 5. Observando o tráfego, ingressa via Juliette pro portão 06. Observando o tráfego, Juliette 06, portão 63, Neuro 4-1. Mono 3-3 aqui, obrigado, boa tarde, 4-0-9. Boa. Do 2262, passa 150, está no centro, 1251, alterno 3325. Mesmo táxi, ponto de espera 10, torre 1186, ajuste 1020, uma boa tarde, bom 924. Alô, Salvador, OTAN 3283, instruções para o táxi 86 a bordo. Confirme a autonomia alternativa. 3 horas e 7, Recife, OTAN 3283. OTAN 3283, aguarde para início do táxi. Aguardando para início de táxi, o TAN 3283. Funciona M141, desconsidere a última instrução e mantenha a posição aguardando para ingresso no pátio. Fala de tampão? Fala aqui, está no momento passando aqui com a sua. Ok, mantém o litoral aguardando transferência com a torre, guardião 02. Está mais aqui. 3 partes via pátio 1 no Indy Alpha, precisando tráfego da Gol no pushback, 85. No ponto espera 10, torre 186, ajuste 1020, TAN 3283. Pátio 1, Indy Alpha 186.0, TAN 3283. Para o táxi do 1600 com 153, 3 horas completamente. Excelente, Bravo Kiliski, 3 milhas da 7, tem pouso autorizado na 17, 150 graus 89. Negativo. Gente, o previsto, você sabe que é aí na entrada do pátio 3, confirma? Ok, o Booking confirmou isso aí, já vou te livrar primeiro aqui à direita, tá? Afirmativo, mas o senhor está ciente que não foi correto, o senhor seria o número 3 no ponto de espera, agora vai passar a ser o número 1. No caso de estar interditando, o senhor vai prosseguir como número 1. Confirme que houve autonomia alternativa? Olha, eu posso prosseguir como número 3. Prossigo mais a fim de passar com seus colegas. Não tem problema nenhum. Não tem como, senhor. Não tem como. O senhor simplesmente fechou a passagem. Tá ok, então quais são as autorizações, o 1600. O 1600 tem táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera do 10, torre 186, ajuste 1020. Pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera vai falar as coisas. 2083805, obrigado. Ativo, TAN 3283. O Oceaner 1141 vai aguardar passagem dos três tráfegos aí em direção ao ponto de espera e após ingresso via Juliette por gate 06. Ok, vamos aguardar aqui, obrigado. 2000 na saída da El. 3805, sobe ao 340 vigilante. 34 vigilante, 3805. No 600, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento 180 graus, 109. Ali decola da 10, com o 600. O seu solo às 17 horas, reporte pista livre, Bravo Kiliski. 4, correndo tem que pedir solo. Tráfego da companhia já prestes a passar retaguarda. Após passagem do mesmo, tem que pushback, semitaxi, segundo no 394. Após a passagem do tráfego da empresa retaguarda, está autorizado. Reportar a taxa no 394. Sim, setor. Estabilizou o LS que fez o 4196. Complete final ILS, 1862, azul 4196. 26, boa tarde. Ali mantém no 0, 3283. Doutor Salvador, boa tarde, azul 4196, final de 86, ILS XV. Cliente, continue a aproximação. Pista no 0, 160 graus 89, informaria pista livre, 4196. 1-6 na guarda. 1-6-0-0, decolou 01, chame controle em 1-2-0-8, uma boa tarde. 2-0-8, obrigado, boa tarde, 0-0. Pro 1-6-0-0, boa tarde. 1-6-0-0, suba e mantenha 3-7-0, sai da PUCA. 3-7-0 na PUCA, 1-6-0-0. 1-0-2, seu solo aos 0-1, frequência livre, uma boa tarde. Tenente Bravo Kiluiski, é uma escuta teu corte, uma boa tarde, Bravo Kiluiski. Não tem como, companheiro, tem um tráfego que vai passar marcador externo agora, ok? Vai ter que manter o ponto de espera. 3283, livre decolagem da 10, 140 graus 8 nós, 3283. 3283, Antônio, vai decolagem, então não. Gente, a questão é prosseguir para quanto setor agora? Ok, prossiga visual, frequência livre, na escuta para o regresso. Frequência livre, 93, passa nível 160, chame o centro 1251, na antena 3325. Confirma só. Frequência 3193, por gentileza? Frequência 1251, alterne 13325. 251, 3325, muito obrigado, uma boa tarde a todos. 3193. Boa tarde. 861020, boa tarde, bom domingo. LS XG, informe localizador. 2000, autorizado LS, reportarado localizador, 516263. Controle Salvador, tá 3283, Pucajamo, cruza 1800, bom dia, boa tarde. 3283, boa tarde, submantenha nível 190, saída Puca. 190 Puca, tá 3283, quanto possível, pro de Aracaju. Vai de coordenação. Patrono no meio, solo 04, libera a direita, chame solo 1219. Libera direita, 219, 41. Vento 150 graus, uma dúzia nossa, decolagem autorizada, pista no zero. O 41 no meio, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Via Alfa Juliette, portão 09, 41 no meio. Estacionamento, trip 5489 na parte 3 da tarde. Trip 5489, confirmando, foi solicitada a modificação da saída, ao invés de Arbor, vai fazer Arbor, Elefa e após Elefa, direto de Casa Conquista. Ok, Arbor, Elefa, Conquista. Está pronto para o estacionamento. Autorizado, chame táxi, trip 5489. Tá. Autorizado, chamarei para o táxi, 5489. Seu Salvador, boa tarde, Jotão. Papapapá, Jotão Uniforme, centro da Romeu, 400, comboio, sofia. E E já tô no uniforme, confirme o pátio de estacionamento com a cabeceira da cola. Cola da 1-0, estamos no pátio 3. Ciente, Índia Tango Uniforme para São Paulo Congonhas, autorizado, nível 400, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu no meia, até Bravo, até o Zulu, direto Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador 1208, torre 1186, aciona 5411, Índia Tango e Uniforme. Autorizado, Brunetão Uniforme 400, Congonhas, decola do 1-0, curva direita, no perfil da Euleda, segue conforme no TAN, Upper Zulu 1-0, Bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, DCT Drive, DCT Pi. É, controle 208, 1186, é, torre 5411, transfone. O Índia Tango Uniforme somente retificando, o senhor não vai chegar a interceptar o perfil 1-0, vai sair, vai cumprir o perfil da Euleda Bridge, Bridge já é fixo da aerovia perfil 1-6. Ah, perfeito, da Euleda Bridge, após Bridge segue o perfil 1-6, Bravo até o Zulu, DCT 3, DCT 3. Afirmativo, Índia Tango Uniforme, chame pronto para o acionamento. Lá para o acionamento também, pô. Para pushback, 1-3-3-3, coordenando com a equipe de solo para guarda parqueamento de Embraer 1-9-0 da Azul no gate 9 e após iniciar seu pushback. Chame para o táxi gol 1-3-3-3. Controle Salvador, muito boa tarde, 394 da Gol, está iniciando a curva à direita da Euleda. 394, subir, mantenha 360 da El Vigilância. Da El Vigilância, 360, 1394. São 3283, vai atingir 190, chame o centro na frequência 12685, alterno 2545. Processo com o centro, 685, 2545, tchau, só 3283. 19, 1, boa tarde. Bate 1 no Indy Alpha, 18,5, obrigado, bom serviço. É, 12685, para o tanto. Tático. Salvador, boa tarde, eu tô passando uma vez demais, então tem que arrumar, entrando via corredor, caixa atrás, material novamente, 1510, no través de Veracruz. Gente, reporte ingressando no corredor Interlagos, ajuste 1-0-1-9. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, trip 5626. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5626. Chanel 6203. Prossiga. Boa tarde. Poderia confirmar nossa autorização se ainda está ativa para salva para o Galeão? Afirmativo, Chanel 6203. Ainda permanece a autorização. Copiar novamente a autorização? Sim, ativa. Funciona M2-3 para o Galeão, autorizado nível 360. Primeiro coloca a pistão 1-0 com a primeira curva direita. Saída da Euleda Bridge. Upper Zulu 1-0, SMAP. Direto Luvito. Direto Barbacena. Controle Salvador 1208, torre 1186, aciona 5070, Xener 62-13. Sente autorizado para o Galeão 360, decola pista 10 com curva direita, executa da Euleda Bridge pela após o Pesolo 1-0, a 10 MAP, daí direto Lúbito, direto Barbacena. Chama 20.8, torre 26, chama 5070. Correto, chame para pushback saneamento, Xener 6213. Chamará, obrigado. Para o táxi, 1333, 171 na porta, 4 horas e 8, alterna o Galeão. 1333, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1019, uma boa tarde. Autorizado Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 1286, confirma 9, 1333. Quatro, passa 160, chama o centro 251, na antena 3325. Chama o centro em 1251, no 3325, gol 394, boa. Controle 5489, boa tarde. Salve Salvador, 5489, boa tarde. 494, suba ao 200, saída Arbor. 200 Arboa 5489. Três ali, mantém no 0 no 333. Livre decolagem, vento 150 graus, 10 nós. Decolagem da 90, boa noite. 1333 decolou 017, chama agora o controle 1208, então, boa tarde. 1208, vai chamar. Salvador, boa tarde, 1333 decolou. 1333 subiu, mantém a 360, saída da El. 9BX Mike. Boa tarde, o Papatango 9BX Mike passou Paripe, está agora Interlagos, zona 1510, visual com campo. 109 Yankee Mike, reporte na curta final, 150 graus 89. Reporte ali na curta final, Yankee Mike. Ô, Salvador, muito. Fala, Salvador, muito boa tarde, Xané 6142. O Xané 6142, pronto para cópia? Afirmativo, pronto. Xané 6142 para Recife, nível 350 autorizado, via Aprilisk 58. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1208, torre 1186, aciona 5427, Xané 6142. Aqui autorizado, nível 350 para Recife, pela Aprilisk 58. Decola da 1-0, curva direita, Puca, Caju, 208, 5427. É o Xané 6142. Xané 6142, correto? Chama para o pushback, chama mesmo. Chamará o 6142. Controle 1208?